1098, adicione identificação, vista via Chuva da Mari, para o nível 060, ajuste 1017. Via Mari 060. Agora é o 9890 da Rio? 9890, eu estou aguardando a coordenação do centro. Ok, por gentileza, coordena o 320 como nível final? Gente, vou coordenar o nível 320 como final. Saída. Saída prevista será da Euleta Motiva. Estou coordenando o 320, por gentileza. Ok, coordenarei. Rio? Acho que aproximadamente mais uns 10 minutos. Eu vou tentar contato novamente com eles lá. A princípio, seu plano estava na sala do plano de voo para ser tratado. E eu estou aguardando a autorização do centro para liberação. Eu já possuo todos os seus dados, só não tenho um código transponder. Eu vou tentar coordenar novamente com o centro. Tá bom, não, a princípio o plano está completo e ele chegou imprimindo todas as informações. Só que quando o senhor apresenta ele na sala IES, a sala IES envia para o plano de voo Recife e o plano de voo Recife trata ele para que seja jogado para as posições do centro. O que acontece é que está tendo um problema entre o plano de voo e as posições do centro. Eles já estão cientes e me disseram que entrar em contato comigo só para me fornecer o código transponder. Mas eu vou pedir um código indiscreto para ela. Central 2061-1017, cleared ILS S-ray runway 10, report established. Descent to 2,000 feet, 107, the altimeter setting, and report established on the localizer 104107. 0098 para o nível 050. 000, ok. Para o nível 060. 060, tá. Eu poderia confirmar o vento para o Oceano 62, não é? 160 graus, com rajadas de 1 nós até 2 nós. Ok, thanks. E o 9810, vamos à cópia? Autorizado para Guarulhos, nível 320, conforme solicitado. Decola da 10, compra o perfil da saída da El, Leda, Motiva, intercepta Pedro Luno 0, Taubaté, conforme. Após a decolagem curva à direita, aciona 5017 no transponder e o controle 120, decimal 8. Tomado para o Rio 9810, Guarulhos, 320. Decola da 10, compra curva à direita no perfil da El, Leda, Motiva. Após a perda do Sulu 10, Taubaté, conforme para o plano. 5017 é o transponder, 1208 é o controle Salvador. Quando o chamado está correto, tem livre puxa, chama o colo para o táxi 9810. 691. Para puxa, estacionamento. Livre, chama o táxi. No 098, lista restrições de altitude na posição ICAP, lista para 3.000 pés na vista 9017. 3.000, livre da ICAP, RA. Rodão no 7. Gente, um livro para cópia. Zona 2, são aos 5.6, direita só da zona de 1. Direita da zona 1. Zona November, vamos à cópia? Está autorizado ir EC 085, decola da 17 no Axé, após decolagem direita. 5012 é o transponder, no 208 é a frequência do controle. 203. 203, positivo, vai solicitar a descida para a casa. Boa noite, obrigado. Paracionamento, táxi, decolagem, 1295.017, agora o Marco Ultimate. Fala, boa, Oceanário 6292, agora. 2012, prossegue via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, da Juliette, 6212. Falou, Rio, 5972. Prossiga. 5972, informação Alfa, autorização Galeão. Rio 5972 para o Galeão, está autorizado nível 400. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda e Deve, onde intercepta pelo ISC 50 e prossegue conforme. Após decolagem curva à direita, aciona 5001 no transponder, o controle 120, decimal 8. Aprovado Galeão 400, decola a pista 10 por roda direita da El, Leda e Deve, após intercepção uniforme ISC 50, após conforme rota 5001, 1208, controle está pronto para o push back em treinamento, segurança e segurança. Gente, é o número 2 nesse setor, mantendo escuta aguarda para início do push Rio. Mantendo escuta aguarda. Fala Salvador, azul 4.9.3, para o push back em gente, é o número 3 nesse setor, mantém a escuta e aguarda, 4959. 4959. Toma Alfa, faz o 2 Juliette, 6212. Ingressa via Juliette pro 56212. Ingressa Juliette 05, linha 6212. Well, 11895, thank you so long. Salvador Tower, good evening, Azul 410, service established on a localized runway 10. Azul 4107, continue approach, report land gear and down and lock. Report landing gear down and lock, 407. 3 horas e 45 de autonomia, voltando no Galeão. 4 a bordo, 3 horas e 45 Galeão, segue em frente, Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017. Bom voo. Em frente, Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. 5972, quadrando com a equipe de sala, após a passagem do tráfego da companhia casa, tem livre push, sentado. Depois da passagem do 27 da firma, está autorizado, se tomar, se tiver. Landing gear down and lock at 4107. So far, 107, 180 degrees, 18 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10 for 107, Dega. Bono 098, reduz a velocidade para aproximação final e chame torre 1895. 2600, desça para 2000 pés, ajuste 1016, está autorizado o LS, pode estabilizar. Pede para pés, 1016, representa a LS, 3110, tanto que 600. Bem. Oi, Salvador, boa noite. Vou 19, 1098, canal de 6 milhas. Em novembro é autorizado a colapso no 7, 180 graus, 18 norte. O gol 1098, continua a aproximação, o Palmarinho está livre. Maravilha. Salvador, boa noite, 9810 da Rio, no ponto de espera da 10, está pronto. 9810, boa noite, a Flora 09, final, além do atente no 0. Mas o campo na final ele mantém 9810 da Rio. Azul 4107, autorizado cujo solo ao 03, autorizado da costa direita, Alfa é porta antes da Kilo. Aqui, o Alfa é porta antes da Kilo, 4107. Em novembro, decolado 04, controle 1, 0.8, 2.5, 2.8. 2.08, 9, 09. 098, vento 1, 9, 0 graus, com variação de intensidade de 1, 2 nós até 2, 4 nós. Certo, aí, por favor, 09. 6.20. Autorizado, tá, via Índia, reporta a ponte para dar 1, 0. E o 5972. E Via Índia, repórter Quântica, 010, sou canal 72. Quando que negar no momento, no 0 no meio. Boa, direto do estilo. Aguardando, né? Autorizado, Bush, reporta pronto para o táxi do 4959, confirmando 5 Lima, foi compreendido. Afirmo, Bush, 4959. Houston 3600, reporte estabilizado. Estabilizado, boa, Houston 3600. Autoriza a cruzão final da 10 aqui, Salito, vai intervir uma chuva aqui na final, ó. É isso. Agilizando. Assim, aeronáutica 3600? Não, desculpa, é o Eco do Novembro, vou assinar pro de Paris, mais ou menos. No momento negativo, temos tráfego de aproximação para Salvador, próximo à Duna. Agora voando Mata do Sistema. Ah, sim, esse novembro vai manter aqui então. Tem a 1 mil pés, corredora certa, de novembro. Informe eventuais de dia. Novembro. Cozinha novembro, informe o tráfego. Ilhas com o curso, 12320. A 2 mil pés, o ano marcador externo. Novembro, centro do prazo. Solo 05, direita solo, 1, 2, 1, 1, 1. Direita 2, 1, 1. Direita no 0, vento 1, 8, 0 graus, intensidade variando em 1, 0, 9, a 2, 4, 9, cruzada colapso no 0. 3, 0, 0, 9, 8, 0, 9. 3, 0, 9, 5, 9, 7, 2, 1, 0. Nossa, 2, boa noite, quanto ponto espera guardando? Azul Control, Google Driver, Azul 2713, é o Valência Bravo. Azul 2713, Scott Hogan. Só for to fly direct to front, position, to Azul 2713. Autorizado táxi índio, ponte para dar no zero, frequência 1 no 8, espanhol 5, legal no zero no meio. Tá bem, tá capseiro oposto, pode turbulência. Tá chovendo na capseiro oposto, é isso? Pode turbulência também, pode decolagem. Teste o 98 no zero. Certo. Zero da presente, zero de cima, né, Bela? É para o 90, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Vai chamando o pouso para 0310. 0310, é com o 90. 90, vento 190 graus. A intensidade variando de 149 a 249. E para cortar a turbulência, mostre na 9028 graus em medida. Eu já vi a saída da 320, da presente posição, está tudo na avenida. Boa linda da presente, 320, é muito legal. Tá, tá, afogou 1098. 1098, Juliette, portão 02. 102, voo 9098. Canal 72, apoio 09 na curta, ali mantém. Quando passar a aeronave, ali mantém no 0, pelo menos 7 pessoas. Você montou a proa inicial de 195, deve estar com uma ação. 1-0, confirme por quantas milhas para o dirigir nessa proa. Dirigir por no máximo 20 milhas. 1-0, informe ao término do civil. É tudo faremos. Curta de Gainsbury até o próximo botão. Canal 72, vento 180 graus, intensidade variando de 1 nós a 2 2 nós. Precisa decolar, fica no 0. Tudo bem, pode, na verdade. Canal 72, decolado aos 1-2, controle do 0, decimal 8. 0-8, nada, certo. Controle Salvador, Rio, 5972. Canal 72, contato radar do colégio, sobre a via da EL para o nível 400. Gael 400. Quero voltar na prova de letra. Qual a possibilidade de fazer a ação do arma de posição ótima? Aguarde, Rio 980. Obrigado, hein? Uma volta no zero, vou inicialmente ler da voz de prognóstica. Ok. Ajudar 9 com 9, 180 graus, 169, autorizado a colapso no zero. Está decolado, 549. 5972, vou na prova da EL. Prova da EL, 5972 graus. Eu sinto a proa à direita, agora a proa 225, por umas 40 milhas. 7, 1, 9, 8, 9, 0, livre de Obrigado. Rio 4959, decolado aos 15, controle 20, decimal 8. 208, Rio 49, decimal 9. Tá 3152, restante da identificação, vou na praia de Mário, 2 para o nível 050, ajuste no 0 no meio. 0196, é o ajuste, quando Mário, o 3152, alguma coisa da coordenadora? Aguarde, tá 3152. Flores Salvador, azul 4959. Azul 4959, prossiga. Ok, decolou cruzando 1500 na vida rural. Quatro nove cinco nove, 1140 nível, cruzado direto coral. Ok, cruzado direto coral, azul 4959. Rio 98190, controle. Escuta. Após os desvios, vou direto para a posição Dadna. Após o desvio, vou direto para a posição Dadna. Então 3152, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1016. 3 mil com 1016, tá? 3152. O Recife Rio 98, só confirmando o nome da posição para voarmos a pós de Rio, é Delta Alpha, Delta November Alpha. Ativo, Delta Alpha, Delta November Alpha. Delta. Está bom na posição, tá, Júnior? Afirmativo, Rio 9890, passa nível 170, chame Recife 1251, o TN 13395. Agora você trouxe. Tá bom, Júnior? Fecha. Ele mantém 4,000 feet and 81016. Azul 2713. 4959, solicita o desvio esquerda para a 200 por 20 milhas da formação. 20 desvio, azul 4959. Sim, azul 4959. Salvo do Brown, American 230. SAP, intercepte a chegada da Mari e completa a chegada, azul 3152. American 230.

Cruzeiro. Turn to right to Cruzeiro, how about the limit? We're heading 230, the limit is 110. Cross to India Serra Radio Beacon. 110, come to India Serra to Aerosmith. Falta puxou. Descend and maintain 2000, turn H1016, turn left heading 200, limit is the localized course. Descend to 2000 feet, left turn 200, the limit is localized. Three to intercept the localizer, turn left, heading 140. Turn left, 140, 27, what's it? Passadora completa final e ele é sexy rei, torre 1895. Completando o TAN 3152, confirma a frequência da torre? Torre 1895. 1895, TAN 3152. Tomador é o TAM 3152, autorizado na final do IRS X-Ray. TAM 3152, Netuno, 70 graus 14 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, TAM 3152, pista no zero. está na ponte número 2, autorização Natal. Cono 098, Natal, autorizado 370, VP Zulu no 0, Tecola, pisto no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Zipá, controle 120.8, acena 5024. Autorizado Natal, nível 370, VP Zulu 1-0, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Zipá, a saída. 1208 é o controle e o transponder 5024. Fica correto, ponta push, vou. Grato, vai chamar para o push. Sim, thank you. Eu vou. Tower, good evening. You have Azul 27, what's your name? Azul 27, good evening. Continue approach, I'll report when it's clear. Eu continuo. Azul 27, what's your Zulu 6908, acena identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1016, cancelada todas as restrições de níveis. Então, 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2, Zulu 3953. Azul 270 degrees, 0 to north, clear to land, runway 0. Clear land, Azul 4959, controle. Certo. Afirmativo, está agora 7 milhas da posição coral. Presença vai dar terminado, mantém 140, chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Ativo após o desvio e táxi. Alpha Kilo, position 2 Romeo Azul, 2713. solo, com 868 está aproximado, 132 a bordo, 0223 Natal. Azul 2713, the new position 3 Lima, attention to Smart. 3 Lima, Marshall Insight, Azul 2713, thank you. Frequência no 8195, nega 190 no meio. 908, informa que a COSAP vai manter um pouco a proa devido a formações ali até Duna. É, talvez vai ser preciso interceptar o localizador ali pro outro lado. Sim, sem problema, está livre de desvios, desça até 3.000, informe se necessário vetoração internacional do LS. Se mantiver essa proa, tem condições de interceptar o localizador, confirma. 0, 0, 1, 70 graus, 1, 1, 9. Tem que contornar um pouco pela esquerda, passar um pouco duna e interceptar. Gente, desça até 3.000 aguardando para prosseguir na descida, está livre os desvios. Gente, desça nessa 3.000 e está livre de desvios, as unidades. Duna, Azul 6908. Gente, desça para 2.000, autorizado final e LSXG com estabilizado. Chamará LSXG, estabilizado, contato rodar na decolagem, suba ao nível 230, saia da PUCA. 230, solicitando possível apoio de Aracaju. Inicialmente perfil da subida, aguardando coordenação. A gente vai manter o perfil aguardando, obrigado. 1838. 0098, está na número 2. Autorizado, puxa o contato. 0098. Final e LSX Rei, 219895. 295. Torre Salvador, azul 6908. Está no localizador e ainda no visual. Azul 6908, porta visual, está checado. Chamará visual, está checado. Azul 4062, autorizado de chegada a Mari, desse mantém a 3 mil pés, azul 10016. 3 mil pés, 10016, confirmando o livro das restrições da chegada. Confirmo, cancelado as restrições de nível. Obrigado. Azul 1868, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 1868. 70 com 14, livre pouso 6908. Controle, voo 1868, vai manter a prova por mais 7 milhas até proar a ajuda de informações. Gente, voo 1868. Quilo direito, táxi alfa, quilo 43, fica até a sinalização no 43. Tá livrando a direita, passo alfa, está com quilo, azul 6908. Alfa, quilo para o 43, fica até a sinalização no solo, no pátio, o azul 6908. Alfa, quilo, ficará atento ao sinalizador, 6908. POV de 66, nós treinamos Fortaleza, 3 horas e 3 minutos de autonomia. 3 horas e 3 minutos, Fortaleza, POV na oeste? POV de 66. Autorizado táxi Índio, ponte cara do ano 0, reporte frequência 1-8, decimal 95, que negar o ano 0, 1-6. Ok, Índio, ponte cara 102-95, que negar 1016. Santana, pronto, Gol 9098. 9098, autorizado a NEV, é colapso no zero. Netuno 80 graus, 129. Livre, está em área de colapso no zero, Gol 1098. Resumo é 908, posição prevista 5 Lima, fica até a aceleração. 5 Lima,